Uma denúncia anônima levou os policiais do DENARC de Foz do Iguaçu a apreenderem aproximadamente 80 quilos de maconha na rua Leonardo de Almeida, no bairro Três Lagoas. A droga estaria estocada em uma residência locada. Ao adentrarem ao imóvel apontado pela denúncia anônima, os policiais encontraram algumas bolsas e sacolas que acondicionavam dezenas de tabletes de maconha. Diante dos fatos, a droga foi apreendida e encaminhada à sede do DENARC. Uma pessoa foi identificada como proprietária do imóvel. Esta compareceu à delegacia e apresentou um contrato de locação com um indivíduo até então não localizado. Ninguém foi preso, mas a investigação deverá chegar até o proprietário da droga. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.